é longa, meu irmão. A noite tem que saber curtir, longe das drogas e treta sem fim. A noite tem que saber viver, aqui na favela é assim. Longe das drogas, sem treta, sem guerra, sem armas, enfim. A noite é longa, mas tem que saber viver. Muita alegria, euforia, parceiro de proceder. Sexta-feira de rolê na Via Leste, pode crer. Na Ceilândia é muito frame e night se vê. Veja só, aqui as bagaceiras rolando no som. A noite escura é cruel pra quem não sabe curtir. Alvo de treta e guerra é embaçado aqui. Ninguém se importa, ninguém se incomoda. Na Chapa Hall é assim, muito frevo da hora. Setor M Norte, tô de rolê na quebrada. Na Avenida Hélio Prato, Chevette não deixa falha. Ouvindo um som, curtindo o rap nacional. Denúncias e falcatruas da capital federal. BSB Brasília, a capital do Brasil. A onda, o descaso, revolta, favela, truta a mil grau. É, estou aqui com forte repercussão. Cê povinha age lá perto do Gilberto Salomão. É inadmissível a playboyzada aqui, pagando de Cherokee. No Lago Sul é assim, e na favela, meus mano, não tem nem onde curtir. É embaçada a burguesia no verso de ouro, e no subúrbio à noite, sangue bom, muito louco. Louco. A noite é longa, meu irmão. A noite tem que saber curtir, longe das drogas e treta sem fim. A noite tem que saber viver, aqui na favela é assim. Longe das drogas, sem treta, sem guerra, sem armas, enfim. Continuando de rolê, eu vou pra Samambaia. Quebrada doida de rocha que não tem fã de canalha. Na madrugada acontece muito frevo, irmão. Sete cenários, parceiro, só rola baile do pão. Do outro lado da quebra tem o Recanto das Emas. Comunicação racial, parceiro, rap em cena. Muitos baile rap que acontece aqui. Só bagaceira que rola, os grave vai explodir. E o rolê em Brasília, maluco, não vai parar. Eu vou pro Gama, onde a quebra é louca de curtir. Mansão Cancun, Irapuru, pode crer que é assim. Muitos flashback que rola por aqui. Em torno sul tá na área, sempre marcando presença. O som nervoso, estiloso, parceiro, faz diferença. Me lembro de vários lugares onde eu curti. No Quarentão, Pandiá, Tropical e o City, Primavera em Itaguá. Sempre tem o revide, agora os mano curte. É lá no Pistão Sul, na capital, na pirâmide. Malucos do céu azul, do areal, do bandeirante, da Candangolândia, Santa Maria, Setoró, os manos da Ceilândia. Eu luto pelo movimento unido, irmão. Sem treta, sem picuinha, sem conspiração. Todos juntos, unidos para fazer revolução. A noite é longa, meu irmão. A noite tem que saber curtir, longe das drogas e treta sem fim. A noite tem que saber viver, aqui na favela é assim. Longe das drogas, sem treta, sem guerra, sem armas, enfim. A noite é longa, meu irmão. A noite tem que saber curtir, longe das drogas e treta sem fim. A noite tem que saber viver, aqui na favela é assim. Longe das drogas, sem treta, sem guerra, sem armas, enfim.